estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Conheci o Fernandinho e foi muito engraçado porque a gente se viu, nos apresentamos. Ele é uma pessoa que me inspira muito, eu ouvia muito as músicas dele. Deu uma semana, ele me liga e fala: André, eu e minha cá, a gente tem sido abençoados pelo que você tem feito, e a gente queria convidar você para estar com a gente na conferência Faz Chover. E para mim, assim, foi uma honra gigante. Desde esse dia eu vi o cuidado dele, primeiro em relação à família. Isso foi algo que me impactou muito, porque ele foi uma das poucas pessoas que me mandava mensagem quase semanalmente, não perguntando só como eu estava, perguntando coisas da vida, mas como eu e minha esposa estávamos, como eu e minha casa estávamos, né? E sempre falando do papel do casamento, do papel da família. Então a gente começou a caminhar juntos, fomos conversando, compartilhando ideias. Quando Deus me dava uma composição, eu mandava para ele: o que, que você acha, né? Para ter a opinião dele. E o Fernandinho, ele é uma pessoa influente e ele usa da influência dele para justamente pastorear essa nova geração. E eu tenho sido abençoado por esse pastoreio, por esse cuidado e pelo que ele tem feito pela nossa nação.